Ficheiro 31, página 248. L'Hôpital des Anges tornou-se um refúgio para mim. A maneira franca, direta e simples das freiras e pacientes era um maravilhoso refrigério da contínua tagarelice de intrigas e mexericos das damas e cavalheiros da corte. Também era positivo o facto de, sem o alívio de permitir que os meus músculos faciais relaxassem nas suas expressões normais no hospital, o meu rosto vira congelar-se numa expressão de permanente insipidez e afetação. Vendo que eu parecia saber o que estava a fazer, sem exigir nada delas, além de algumas ligaduras e panos, as freiras rapidamente aceitaram a minha presença. E após um choque inicial, face ao meu sotaque e título, os pacientes também. O preconceito social é uma força poderosa, mas não resiste à simples competência quando é grande a demanda e pouca a oferta de capacidade e conhecimento. A madre Hildegarde, apesar de muito ocupada, reservou um pouco mais do seu tempo para fazer o seu próprio juízo a meu respeito. No início, ela nunca falava comigo, além de um simples bonjour, madame, de passagem. Entretanto, eu sentia com frequência o peso daqueles olhinhos pequenos e astutos que penetravam nas minhas costas enquanto eu trabalhava. Quando me inclinava sobre a cama de um velho com herpes zóster, ou espalhava um unguento de aloé nas bolhas de uma criança queimada, num dos frequentes incêndios domésticos que se manifestavam nos bairros mais pobres da cidade. Ela nunca dava a impressão de estar com pressa, mas cobria uma grande distância durante o dia, percorrendo as pedras cinzentas e planas das enfermarias do hospital, com uma passada que avançava 1 metro de cada vez, com o seu pequeno cão branco, Buton, a correr junto aos seus calcanhares para conseguir acompanhá-la. Muito diferente dos fofos cãezinhos de colo tão populares entre as damas da corte, este parecia vagamente o resultado de um cruzamento de poodle com basset, com pelos desgrenhados e ondulados, cujas franjas se agitavam em volta de uma barriga grande e de pernas atarracadas e arqueadas. As patas, com os dedos abertos como um leque e com as unhas pretas, produziam um ruído seco e frenético nas pedras de soalho quando ele trotava atrás da madre Hildegarde, com o focinho pontiagudo quase a tocar as pregas negras e deslizantes do hábito dela. Isso é um cão? Perguntei a um dos serventes, surpreendida, quando completei Buton pela primeira vez, atravessando o hospital junto aos calcanhares da dona. Ele fez uma pausa na sua tarefa de varrer o chão para olhar a cauda emplumada, encaracolada, que desaparecia na enfermaria seguinte. Bem, disse sem dúvida, a madre Hildegarde diz que é um cão, não serei eu quem vai dizer que não é. Quando me tornei mais amiga das freiras, serventes e médicos visitantes do hospital, ouvi várias outras opiniões a respeito de Buton, de tolerantes a supersticiosas. Ninguém sabia ao certo onde a madre Hildegarde o encontrara, nem porquê. O cão era já membro do hospital há vários anos, com uma posição hierárquica, na opinião da madre Hildegarde, que era a única que contava, bem superior à das irmãs enfermeiras e igual à da maior parte dos médicos e farmacêuticos visitantes. Alguns destes últimos olhavam-no com desconfiada aversão, outros com alegre afabilidade. Um cirurgião referia-se a ele rotineiramente longe dos ouvidos da madre superiora como rato nojento, outro como coelho mal cheiroso. E um gordo e baixo fabricante de fundas para hérnia cumprimentava-o abertamente como Monsieur Guardanapo. As freiras consideravam-no algo entre uma mascote e um tótem. Enquanto o jovem padre da catedral ao lado, que fora mordido na perna quando veio administrar os sacramentos aos pacientes, confidenciou-me a sua própria opinião de que Buton era um dos demónios menores, disfarçado de cão, para os seus próprios fins malignos. Apesar do tom pouco lisonjeiro das observações do padre, achei que ele talvez fosse quem mais perto chegara da verdade, pois, após várias semanas a observar a dupla, eu chegar à conclusão de que Bouton era, na realidade, um parente da madre Hildegarde. Ela conversava com ele muitas vezes, não no tom com que as pessoas em geral falam com os cães, mas como alguém que discute questões importantes com um dos seus pares. Quando ela parava ao lado de uma ou outra cama, Bouton geralmente saltava para cima do colchão, cheirando e focinhando o paciente espantado. Então, sentava-se, normalmente sobre as pernas do paciente. Latia uma vez e erguia os olhos inquisitoriamente para a madre superiora, sacudindo a cauda sedosa e emplumada, como se perguntasse a opinião dela sobre o diagnóstico, a qual ela nunca negava. Embora eu estivesse curiosa a respeito desse comportamento, não tivera qualquer oportunidade de observar mais de perto aquela estranha dupla, até uma manhã escura e chuvosa de março. Eu estava ao lado da cama de um carroceiro de meia-idade, conversando informalmente com ele, enquanto tentava descobrir o que diabo havia de errado com o fulano. Fora um caso que chegara na semana anterior. Ele ficara com a perna presa na roda da carroça, quando se apiou de modo descuidado, antes de o veículo ter parado completamente. Era uma fratura múltipla, mas pouco complicada. Recoloquei o osso no lugar e o ferimento parecia curar bem. O tecido ostentava um rosado saudável, com uma boa granulação, nenhum mau cheiro, nenhum veio vermelho revelador, nenhum lugar extremamente dolorido, absolutamente nada que explicasse porque o fulano ainda ardia em febre e produzia a urina escura e fétida de uma infecção persistente. Bonjour, madame. A voz gutural e intensa soou acima de mim e eu ergui os olhos para a figura imponente da madre Hildegarde. Algo passou a zumbir pelo meu cotovelo e Bouton aterrou no colchão com um baque surdo que fez o paciente gemer baixinho. O que acha? Perguntou a madre Hildegarde. Eu não tinha a menor ideia se ela se dirigia a mim ou a Bouton, mas dei o benefício da dúvida e expliquei o que tinha observado. Então deve haver uma segunda fonte de infecção, concluí, mas não consigo achá-la. Interrogo-me se ele não teria uma infecção interna que não está relacionada com o ferimento na perna. Uma leve apendicite ou uma infecção da bexiga, talvez, embora eu também não encontre nenhum ponto dolorido no abdômen. Madre Hildegarde balançou a cabeça. Uma possibilidade, sem dúvida. Bouton. O cão inclinou a cabeça em direção à sua dona, que sacudiu o queixo alongado, indicando o paciente. À la bouche, Bouton, ordenou. Pisando com delicadeza, o cão enfiou no rosto do carroceiro o focinho redondo e negro, que provavelmente era o responsável pelo seu nome. Os olhos do indivíduo, as pálpebras pesadas de febre, arregalaram-se com a intrusão. Mas um rápido olhar para a presença imponente da madre Hildegarde estancou qualquer queixa que ele pudesse querer produzir. Abra a boca, instruiu a madre Hildegarde. E tal era a sua força de caráter que ele obedeceu, embora os lábios se contorcessem com a proximidade do focinho de Bouton. Beijar um cão, obviamente, não constava da sua agenda de atividades desejáveis. Não, disse Madre Hildegarde, pensativamente, observando Bouton. Não é isso. Procura noutro lugar, Bouton, mas com cuidado. Lembra-te que ele tem a perna partida. Como se de facto tivesse entendido cada palavra, o cão começou a cheirar o paciente curiosamente, enfiando-lhe o focinho nas axilas, colocando-lhe as patas curtas no peito para investigar, focinhando delicadamente ao longo da virilha. Quando chegou à perna ferida, pisou com todo cuidado sobre o membro, antes de colocar o nariz na superfície das ligaduras. Retornou à área da virilha. Bem, onde mais? Pensei, com impaciência. Afinal, é um cão. Tocou a parte de cima da coxa com o focinho. Em seguida sentou-se e latiu uma vez, sacudindo o rabo triunfalmente. Pronto, aí está, disse Madre Hildegarde, apontando para uma pequena crosta castanha logo abaixo da região inguinal. Mas isso já está quase curado, protestei. Não está infectado? Não? A freira, alta, colocou a mão sobre a coxa do paciente e apertou com força. Os seus dedos vigorosos deixaram marcas na pele pálida, pegajosa, e o carroceiro berrou como um espírito do além. Ah! Exclamou satisfeita, observando as profundas marcas deixadas por seus dedos. Uma bolsa de putrefação. E era. A crosta soltara-se num dos lados, revelando-se sob ela uma exsudação espessa de pus amarelo. Um pouco de exploração, com a madre Hildegarde segurando o sujeito pela perna e pelo ombro, revelou o problema. Uma longa farpa de madeira. Ao soltar-se da roda estilhaçada da carroça, instalara-se fundo na coxa, de baixo para cima. Negligenciada, por causa da entrada aparentemente insignificante do ferimento, passara despercebida ao próprio paciente, para quem a perna inteira era uma grande dor. Enquanto a minúscula entrada da ferida cicatrizara bem, o ferimento mais profundo infetara e formara uma bolsa de pus em torno do elemento estranho, enterrado no tecido muscular, onde nenhum sintoma superficial era visível, para os sentidos humanos, pelo menos. Um pequeno trabalho com o bisturi para alargar a entrada do ferimento, uma rápida manobra com um par de fórceps longos, um puxão forte e hábil, e eu exibi uma lasca de madeira de cerca de 7 centímetros, coberta de sangue e secreção. Nada mal, Bouton, disse eu, com um sinal de aprovação. Uma longa língua cor-de-rosa estendeu-se alegremente e as narinas pretas fungaram na minha direção. Sim, ela é boa nisso, disse Madre Hildegarde, e desta vez não havia dúvidas a qual de nós ela se referia, já que Bouton era macho. Bouton inclinou-se para a frente e fuçou delicadamente na minha mão. Depois lambeu-me os dedos, uma vez, no reconhecimento recíproco de um colega de profissão. Contive a ânsia de limpar a mão no vestido. Surpreendente, disse eu com sinceridade. Sim, concordou Madre Hildegarde, despreocupada, mas com um tom inconfundível de orgulho. Também é muito bom a localizar tumores sob a pele. E embora eu nem sempre saiba o que ele encontra nos odores do hálito e da urina, possui um certo tom de latido que indica, sem sombra de erro, a presença de um transtorno estomacal. Sob as circunstâncias, eu não via razão para duvidar. Cumprimentei Bouton com uma inclinação da cabeça e peguei num frasco de erva de São João em pó para tratar a infecção. Agradeço a sua assistência, Bouton. Pode trabalhar comigo sempre que quiser. Muito sensato da sua parte, disse Madre Hildegarde com um lampejo de dentes fortes. Muitos dos médicos e cirurgiões que trabalham aqui são menos propensos a tirar proveito das habilidades dele. Ah, bem, eu não queria depreciar a reputação de ninguém, mas o meu olhar para Monsieur Voleroux, do outro lado da sala, deve ter sido bem eloquente. Madre Hildegarde riu. Bem, nós aceitamos o que Deus nos envia, embora de vez em quando eu me pergunte se ele os manda até nós apenas para os manter longe de problemas maiores noutro lugar. Ainda assim, a maior parte dos nossos médicos é melhor do que nada, ainda que apenas de forma marginal. Os dentes cintilaram outra vez, lembrando-me um simpático cavalo de carga. Você é muito melhor do que nada, madame. Obrigada. No entanto, pus-me a pensar, continuou a Madre Hildegarde, observando-me enquanto eu aplicava o curativo com remédio. Por que razão visita apenas os pacientes com contusões ou ossos partidos? Você evita os que têm pústulas, tosses, febres. Entretanto, é mais comum que les maîtresses cuidem destes casos. Acho que nunca vi uma mulher cirurgiã antes. Les maîtresses eram as curandeiras sem licença, na sua maioria oriundas das províncias, que lidavam com ervas, poções e amuletos. Les maîtresses sages-femmes eram as parteiras e o topo da pirâmide no que dizia respeito a curandeiras populares. Algumas eram dignas de mais respeito do que as profissionais licenciadas e de longe preferidas pelos pacientes das classes mais baixas, já que era mais provável que fossem mais capazes e muito menos dispendiosas. Não me surpreendi por ela ter notado as minhas preferências. Há muito eu compreendera que bem pouco de tudo o que se passava no hospital escapava à Madre Hildegarde. Não é falta de interesse, assegurei-lhe. É que estou grávida, de modo que não me posso expor a nada contagioso para o bem da criança. Ossos partidos não se propagam por contágio. Às vezes fico na dúvida, disse a Madre Hildegarde, lançando um olhar para uma maca que acabava de chegar. Estamos a ter uma praga deles esta semana. Não, não vá. Fez sinal para que eu voltasse. Irmã Cecília cuidará disso. Chama-lá, se houver necessidade. Os pequenos olhos cinzentos da freira olharam-me com uma mistura de curiosidade e apreciação. Então, você não só é uma senhora da sociedade, como está grávida, mas o seu marido não se opõe a que venha aqui? Deve ser um homem extraordinário. Bem, é escocês, disse eu à guisa de explicação, sem querer entrar na questão das objeções do meu marido. Ah, escocês! Madre Hildegarde balançou a cabeça em sinal de compreensão. Certamente. A cama tremeu contra a minha coxa, quando Bouton deu um salto para o chão e saiu a correr em direção à porta. Ele sente o cheiro de um estranho, observou Madre Hildegarde. Bouton ajuda tanto o porteiro quanto os médicos. Receio que sem maior gratidão pelos seus esforços. Os sons de latidos enfáticos e uma voz aguda de pavor atravessaram as portas duplas da entrada. Ah, é o padre Balmain, outra vez. Desgraçado, será que não aprende a ficar parado e a deixar Bouton cheirá-lo? A Madre Hildegarde voltou-se depressa para socorrer o amigo, virando-se no último instante para sorrir sedutoramente para mim. Talvez eu o mande aqui para ajudar nas suas tarefas, madame, enquanto acalmo o padre Balmain. Embora certamente um homem santo, ele não sabe apreciar de verdade o trabalho de um artista. Caminhou a passos largos em direção à porta, no seu jeito tranquilo, sem pressa. E eu, com uma última palavra ao carroceiro, voltei-me para a irmã Cecília e para o caso mais recente na maca.